Acolhido, já são 13 horas. Já passou de meio de rádio. Tá ligado, mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve, galera, mequetrefes de plantão. Estamos aqui para mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Vou começar aqui com aquele álbum que está completando 50 anos. O álbum é Planet Waves Bob Dylan com The Band, beleza? Álbum lançado em 74, 17 de janeiro de 74. 14º álbum de Bob Dylan. Então vamos curtir esse álbum aí que está completando 50 anos. Em 2024, beleza? Vamos nessa, eu volto já já. On a night like this, I'm so glad you came around. Hold on to me so tight and heat up some coffee ground. We got much to talk about and much to reminisce. It sure is right on a night like this. On a night like this, I'm so glad you're here to stay. Hold on to me, pretty miss, and say you'll never go away too straight. Run your fingers down my spine and bring me a touch of bliss. It sure feels on a night like this, I can't get any sleep. Yeah, it's so cold outside and the snow is so deep. Build a fire, throw on logs and listen to it hiss and let it burn, burn, burn, burn on a night like this. Thank you. just reached a place where the willow don't bend. Not much more to be said. It's the top of the end. I'm going. I'm going. I'm gone. I'm closing the book on the pages and the text, and I don't really care. Ooh, what happens next? I'm just going. I'm going. I'm gone. I've been playing it straight. Now I've just got to cut loose before it gets late. So I'm going. I'm going. I'm gone. I've been walking the road. I've been living on the edge. Now I've just got to go before I get to the ledge. So I'm going. I'm just going. Thank you.

shaking the wonder and the phantoms of my youth. Rainy days on the Great Lakes, walking the hills of old Duluth. There was me and Danny Lopez, cold eyes, blood nights, and then there was Ruth. Something there is about you that brings back a long forgotten truth. Suddenly I found you, and the spirit you deceives. Don't have to look no further. Faithful, I could say it in one sweet, easy prayer. But to you, that would be cruelty, and to me, it surely would be about you that moves with style and grace. I was in a whirlwind, now I'm in some better place. My hands on the saber, and you about you that I can't quite put my finger on. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay. Thank you. and you grow up to be righteous, and you grow up to be true, and you always know the truth and see the light surrounding you. I'll come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. We'll be right back. May you stay forever young. May you stay forever young. For loving you and the weakness that it showed, you were just a painted face on a trip down Suicide Road. The stage was set, the lights went out all around the old hotel. I hate myself for loving you, and I'm glad the curtain fell. I hate that foolish game we played and the need that was expressed and the mercy that you showed to me. I went out on Lower Broadway and I felt that place within, that hollow place where martyrs weep and angels play with sin. Heard your songs of freedom, his back is being whipped like a slave in orbit. He's beaten till he's tame, all for a moment's glory, and it's a dirty, rotten shame. There are those who worship loneliness. I'm not one of them. In this age of fiberglass, I'm searching for a gem. The crystal ball upon the wall hasn't shown me nothing yet. I've paid the price of solitude, but at least I'm out of debt. Can't recall a useful thing you ever did for me. Except pat me on the back one time when I was on my knees. We stared into each other's eyes till one of us would break. No use to apologize. What difference would it make? your truth is still taboo whenever it can be seen. Lady luck who shines on me will tell you where, oh man. I hate myself for loving you, and I soon get over down below. Love you more than ever, more than time and more than love. I love you more than money and more than the stars above. I love you more than madness, more than dreams upon the sea. I love you more than life itself, you mean that much to me. Ever since you walked right in, the circle's been complete. I say goodbye to haunted rooms and faces in the street. To the courtyards of the jester, which is a hidden from the sun. I love you more than ever, and I haven't yet begun. You breathed on me and made my life a richer one to live. When I was deep in poverty, you taught me how to give. Dried the tears up from my dreams, they pulled me from the hole. I love you more than ever, and it binds me to the soul. Gave me babies, one, two, three, what is more, you saved my life. Eye for eye and tooth for tooth, your love cuts like a knife. The thoughts of you don't ever rest, they kill me if I lie. But I'd sacrifice the world for you to watch my senses die. Tune that is yours and mine to play upon this earth. We'll play it out the best we know, whatever it is worth. What's lost is lost, we can't regain what went down in the flood. But happiness to me is you, and I love you more than blood. Never been my duty to remake the world at large, nor is it my intentions to sound a battle charge. 'Cause I love you more than all of that, with a love that doesn't bend. And if there is eternity, I'll love you there again. can't you see that you were born to stand by my side? And I was born to be with you, you were born to be my bride. You're the other half of what I am, you're the missing piece. And I love you more than ever with that love that doesn't cease. You turn the tide on me each day and teach my eyes to see. Just being next to you is a natural thing for me. And I could never let you go, no matter what goes on. 'Cause I love you more than ever now that the past is gone. Esse foi o Bob Dylan com Planet Waves, acompanhado aí da grande The Band, grandes amigos, grandes longa data. É, vamos agora para os lançamentos da semana. Brotinho Rock de Salvador, Eclair, Maverick Benedito e Edson Laca, beleza? Então, logo depois vem a Chaque aí com o Frigideira, acho que o melhor da música independente. Vamos nessa. Nada vem à toa, tudo que acontece tem sua parte boa. Você chorar e te chamou de tolo, vai te elogiar e te cobrir de ouro. Pode crer, vai ser assim, você vai ver. Quem não te deu a mão e riu do seu fracasso, vai te pedir perdão e querer o seu abraço. Pode crer, você vai se surpreender. Com tudo que viveu no antes, vai mudar a mente num instante, vai seguir porque nada vem à toa, tudo que acontece tem sua parte boa. Nada vem à toa, amanhã vai fazer bem o que hoje magoa. Nada vem à toa, o que acontece tem sua parte boa. Nada vem à toa, amanhã vai fazer bem o que hoje magoa. E fez você chorar e te chamou de tolo, vai te elogiar, te cobrir de ouro. Pode crer, vai ser assim, você vai ver. E não te deu a mão, riu do seu fracasso, vai te pedir perdão e querer o seu abraço. Pode crer, você vai se surpreender. E com tudo que viveu antes, vai mudar a mente num instante, vai seguir porque nada vem à toa, tudo que acontece tem sua parte boa. Nada vem à toa, amanhã vai fazer bem que hoje magoa. Nada vem à toa, tudo que acontece tem sua parte boa. Nada vem à toa, amanhã vai fazer bem que hoje magoa. usa máscara de gloves arrumando confusão. Sou eu pra dançar demais e a máscara caiu no chão. Sou eu pra dançar demais e a máscara caiu no chão. É, se não respeita os sinais vermelhos, como alguém vai te respeitar? Se não respeita os sinais vermelhos, como alguém vai te respeitar? Deixar.

perguntar a uma criança quais são seus sonhos, e ela em silêncio não sabe responder. Porque aqui não há sonhos, o realismo é puro sangue como o tempo. A igreja é o pecado, a sociedade é passiva, mutante e fracasso. A polícia é a violência, os poderosos a ditadura, a fome e a doença. Do chão, não sei nada, ninguém. O passado são mil mentiras para enganar aqueles que vêm. Que vem pra saber. Eu quero a razão de viver. Eu quero a razão de viver. Viver pra morrer. Eu quero a razão de viver. Eu quero a razão de viver. Viver pra morrer. Viver pra morrer. São mil mentiras para enganar aqueles que vêm. Viver pra saber. Eu quero a razão de viver. Viver. Eu quero a razão de viver. Viver. Viver pra morrer. Viver pra morrer. Viver pra morrer. Espirrando gordura no fogão inteirinho do jeito que sua mãe detesta. Neste segundo bloco, nós teremos de Marquinhos Rockman, o grande vencedor do 18º concurso de bandas SM Peng Lhe Chama, as seguintes músicas, dele que é de Limeira, São Paulo. Casa. Na sequência, teremos Novo Dia. E para finalizar o bloco, a música Sem Você, de Marquinhos Rockman. Vamos nessa? Let's rock! Parecem sujas, às vezes eu acho que eu não sou dessa casa. Às vezes, Senhor, eu não entendo a sua língua e me calo. você se foi e não me disse adeus. Dos seus passos nem sobraram rastros. Sua saliva vive ainda na minha língua. Sem seu cheiro, tudo é pesadelo. Terceiro bloco, essa fritura deliciosa para vocês aproveitarem. Um bloco mais do que especial de Marquinhos Rockman, o grande vencedor do 18º concurso de bandas autorais SMPeng lhe chama. Vamos começar então com a música Inter de Limeira 100 anos, música feita em homenagem ao time de Limeira, cidade de origem e de moradia do nosso grande campeão do concurso SMPeng de Chama. Na sequência, teremos a música Baile de Máscaras, música que foi feita na época da pandemia de Covid, relacionada às grandes dificuldades passadas nesse período tão crítico que nós vivemos. E para finalizar o bloco, teremos a música Love Love, música inédita, exclusiva aqui para o Frigideira Acústica. Não foi nem lançada. Seremos então lançamento exclusivo aqui para o Frigideira Acústica de Marquinhos Rockman para vocês, exclusivamente aqui no Frigideira Acústica. Love Love, de Marquinhos Rockman, o grande vencedor do 18º Concurso de Bandas Autorais, SM Peng lhe chama. Diluídos do ar. O ano era 2020, quando tudo virou Aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela, que é a parte mais saborosa, nós teremos agora as duas últimas músicas de Marquinhos Rockman, o vencedor do 18º concurso de banda SMP Engle Chama. Músicas estas que são temas do filme Amanhã Você Vai Embora. E também a grande música que foi a vencedora do concurso. Nós teremos então a música Cola no Rock e a grande música vencedora do concurso Paranoias Noturnas. Let's rock, meus queridos! Thank you. escondi na UTI, querendo fugir de um hospício pra rua. Estou viciado, viciado em você. E por hoje é só, pessoal. Mas eu quero deixar aqui o meu grande abraço e o meu muito obrigado ao Sérgio S.M. Peng por ter primeiramente me colocado como jurada do concurso, que é uma honra para mim. Patrícia Schack está pela segunda vez como jurada deste grande concurso de bandas e poder estar fazendo parte de todo esse projeto que é maravilhoso, que qualifica e valoriza a cena independente musical de todo o Brasil. Então, deixo aqui meu muito obrigado, Sérgio. Você é um grande fomentador da cena musical independente do Brasil. E parabenizo você mais uma vez por isso. E na semana que vem tem mais Frigideira Acústica para vocês, pessoal. Um grande beijo da Shaki. Essa foi a Shaki com sua Frigideira Acústica, o melhor da música independente. Agora, galera, essa semana tivemos aí mais uma baixa no mundo do rock and roll. Pete Passarel, Dr. Sim. Foi dessa para uma melhor, né? Que Deus o tenha. Vamos prestar aqui uma homenagem. Um blocão aqui só com o Dr. Sim para vocês, beleza? Homenagem do próximo a Pete Passarel. Vamos nessa aí, valeu! Eu aí, eu arredondo o meu aqui. Está valente. como Papai Noel. I will. acorda cedo, não se esqueça. Sábado à noite, você vai aonde? Quem vai te trazer? Quem vai te levar? Vê se não vai beber, vê se não vai fumar. Juízo, juízo. Toda noite agora, sai pra rua fora. E o que você vai fazer? Vem com quem vai andar. Vê se não vai beber, vê se não vai fumar. Juízo, juízo. Menino, toma juízo nessa cabeça. Menino, toma juízo nessa cabeça. Amanhã você tem que acordar cedo, não se esqueça. Vai aonde, quem vai te trazer, quem vai te levar? Vê se não vai beber, vê se não vai fumar. Juízo, juízo. Toda noite agora, sai pra rua fora. E o que cê vai fazer? Vem com quem vai andar. Vê se não vai beber, vê se não vai fumar. Juízo, juízo. Menino, toma juízo nessa cabeça. Menino, toma juízo nessa cabeça. Você não pode perder esse emprego. Amanhã você tem que acordar cedo. Não se esqueça. Blues e um pouco mais. A coluna de Roberto Chalo. Episódio 5: A Gaita e o Blues. Para variar, tenho que começar esse texto utilizando um termo que acompanha o blues desde o seu surgimento. Não se sabe ao certo quando e nem como a gaita foi introduzida ao blues, mas é certo que a gaita se tornou a cereja do bolo das composições de blues a partir da década de 1930. A gaita de boca ou harmônica tem a sua origem na China há mais de 5 mil anos, através de um instrumento que era chamado de sheng. Os europeus gostaram do instrumento, que era leve, pequeno, prático, barato e simples, que funcionava apenas com o soprar entre as palhetas de forma livre, e começaram a fabricar e comercializar a gaita principalmente na Alemanha no início do século XIX. Matthias Horner, que todo gaitista deveria ter a obrigação de conhecer, e também as gaitas da marca Horner, resolveu exportar as suas gaitas da Alemanha para os Estados Unidos a partir de 1862, e daí o mercado americano passou a ser o maior consumidor de seus produtos. Até então, a gaita era considerada apenas um instrumento de sopro, com o impulso do ar para movimentar e vibrar as palhetas de dentro para fora, apenas expelindo o ar do pulmão. Ao literalmente cair nas mãos dos negros americanos, a gaita passou a ser utilizada revelando novas técnicas de uso que até então ninguém soubera aproveitar do instrumento, como o bend, utilizar as mãos para abafar ou expandir o som, não apenas soprar, mas também aspirar, etc., sendo facilmente incorporada às canções de blues da época, por soar um canto de sofrimento, temática principal do blues em seu início. Apesar da imensa confusão que o nome Sonny Boy Williamson causa, pois existiram dois gaitistas com o mesmo nome artístico atuando no blues norte-americano praticamente na mesma época, John Lee Curtis Williamson e Alex Rice Miller. J. John Lee Curtis Williamson leva a fama de ser o primeiro gaitista a utilizar a gaita em primeiro plano como uma segunda voz no blues e também de ser um dos pais do blues de Chicago, sendo inclusive referência para aquele que é considerado o maior gaitista de blues da história, Little Walter. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. Isso aí foi Blues Um Pouco Mais, coluna escrita por Roberto Chalube e narrada por Dr. Ray. E um pouco de blues aí, Little Walter, Flávio Guimarães e Little Butter Blues Band. Agora, galera, vocês estão ligados que eu busco como fonte aqui de material para o nosso programa o canal do Gastão Moreira, Casa Gastão. Essa semana ele postou um vídeo lançando aí 11 novos sons e vou trazer um pouco deles aqui. Então, para começar aqui, Hurricanes, Los Santar, Ruvaranas e Dead Lovers, beleza? Então sigam lá o Casa Gastão, bastante conteúdo interessante, bandas novas, e a gente está sempre divulgando esses sons aqui, porque lá ele não pode colocar os sons todos, porque pode travar o YouTube dele lá e essa coisa toda, né? Então, Hurricanes, Los Santar, Ruvaranas e Dead Lovers, do Casa Gastão, beleza? is gone today, and all you can be is a broken memory. Yeah, I'm just messing around. I get tired, then I come back down. I want you to be cool with the fact that I can't do a thing. Yeah, I'm just messing around in a world trying to understand why I can't do much on those nights you cry and beg for my hand. Call from the other side of the world, I can hear you sing in those dreams I try to recall. Yeah, I'm just messing around. I get tired, then I come back down. I want you to be cool with the fact that I can't do a thing. Yeah, I'm just messing around in a world trying to understand why I can't do much on those nights you cry and beg for my hand. The fall in me is to be repeated until I find you in those woods that I burned down so long ago. Yeah, I'm just messing around. I get tired, then I come back down. Yeah, I'm just messing around in a world trying to understand why I can't do much on those nights you cry and beg for my hand. Yeah, I'm just messing around. I get tired, then I come back down. Just a mess. Parte das novidades que rolou no Casa Gastão, lançamentos do Underground, né? Então vamos para mais um pouco aqui. Então agora nós vamos de Fly Widows, Tela Azul, Paranoia Church e para fechar, novo som do The Cure. O Panela do Rock vai ficando por aqui, a gente volta semana que vem. Um abraço para todo mundo aí, já que eu não mandei aquela sessão de abraço para a galera, tá meio corrida aqui hoje. Então vamos, Fly Widows, Tela Azul. Paranoia Church e The Cure. Semana que vem a gente completa essa relação dos lançamentos do Casa Gastão, beleza? Vamos nessa aí, um abraço pra todo mundo, volta semana que vem, fui! Treat me like a stranger. a sick puppy, I'm tired of caring for. Back me and threw in the river, then wonder if I was drowned. Hope I was getting the shivers, hope I was starting to blow. But I crawled my way out of home, just as the night began to bloom. Now I'll bring you back to me. I'll bring you back again.